Secção 7 do Primo Basílio, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 6, primeira parte. Foi Juliana que, na manhã seguinte, veio acordar Luísa, dizendo à porta da alcova, com a voz abafada, em confidência: "Minha senhora, minha senhora, é um criado com esta carta. Diz que vem do hotel." Foi abrir uma das janelas em bicos de pés e voltando à alcova com uma cautela misteriosa. "E está à espera da resposta. Está à porta." Luísa, estremunhada, abriu o largo envelope azul com o monograma. 2 BB em púrpura, outro ouro, sob uma coroa de conde. "Bem, não tem resposta." "Não tem resposta", foi dizer Juliana ao criado, que esperava encostado ao corrimão, fumando um grande charuto e cofiando as suíças pretas. "Não tem resposta? Bem, muito bom dia." Levou o dedo secamente à aba do coco e desceu gingando. "Perfeito homem", foi pensando Juliana pela escada da cozinha. "Quem bateu, senhora Juliana?", perguntou-lhe logo a cozinheira. Juliana resmungou: "Ninguém. Um recado da modista." Desde pela manhã, a Joana achava-lhe um ar esquisito. Sentirá desde as 7 horas varrer, espanejar, sacudir, lavar as vidraças da sala de jantar, arrumar as louças no aparador. E com uma azáfama, ouvirá cantar a carta adorada, ao mesmo tempo que os canários, nas varandas abertas, chilreavam estridentemente ao sol. Quando veio tomar o seu café à cozinha, não palestrou como de costume. Parecia preocupada e ausente. Joana até lhe perguntou: "Sente-se pior, senhora Juliana?" "Eu, graças a Deus, nunca me senti tão bem." "Como a vejo tão calada?" "A malucar cá por dentro. A gente nem sempre está para grulhar." Apesar de serem 9 horas, não quisera acordar a senhora. "Deixá-la descansar, coitada", disse. Foi em pontas de pés encher devagarinho a bacia grande do banho, no quarto, para não fazer ruído. Sacudiu no corredor as saias, o vestido da véspera, e os seus olhos brilharam avidamente quando sentiu na algibeirinha um papel amarrotado. Era o bilhete que Luísa escrevera a Basílio. "Por que não vens? Se soubesses o que me fazes sofrer..." Teve-o um momento na mão, mordendo o beiço, o olhar fixo num cálculo agudo. Por fim, tornou a metê-lo na algibeira de Luísa. Dobrou o vestido, foi estendê-lo com muito cuidado na causuce. Enfim, mais tarde, sentindo o cuco dar horas, decidiu sair dizer a Luísa com uma voz meiga: "São 10:30, minha senhora." Luísa, na cama, tinha lido, relido o bilhete de Basílio. Não pudera, escrevia ele, estar mais tempo sem lhe dizer que a adorava. Mal dormira. Erguera-se de manhã muito cedo para lhe jurar que estava louco e que punha a sua vida aos pés dela. Compusera aquela prosa na véspera, no Grêmio, às 3 horas, depois de alguns robbers de whist, um bife, 2 copos de cerveja e uma leitura preguiçosa da ilustração. E terminava exclamando: "Que outros desejem a fortuna, a glória, as honras, eu desejo-te a ti, só a ti, minha pomba, porque tu és o único laço que me prende à vida. E se amanhã perdesse o teu amor, juro-te que punha um termo, com uma boa bala, a esta existência inútil." Pedira mais cerveja e levara a carta para fechar em casa, num envelope com o seu monograma, que sempre fazia mais efeito. E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentiram um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Ergueu-se num salto, passou rapidamente um roupão, veio levantar os transparentes da janela. Que linda manhã! Era um daqueles dias do fim de agosto em que o estio faz uma pausa. Há prematuramente, no calor e na luz, uma certa tranquilidade outonal. O sol cai largo, resplandecente, mas pousa de leve. O ar não tem o embaciamento canicular e o azul, muito alto, reluz com uma nitidez lavada. Respira-se mais livremente. e já não se vê na gente que passa o abatimento mole da calma enfraquecedora. Veio uma alegria, sentia-se ligeira, tinha dormido uma noite de um sono são, contínuo, e todas as agitações, as impaciências dos dias passados, pareciam ter-se dissipado naquele repouso. Foi-se ver ao espelho, achou a pele mais clara, mais fresca, e um enternecimento úmido no olhar. Seria verdade então o que dizia Leopoldina, que não havia como uma maldadezinha para fazer a gente bonita? Tinha um amante, ela. E imóvel no meio do quarto, os braços cruzados, o olhar fixo, repetia. Tenho um amante. Recordava a sala na véspera, a chama aguçada das velas e certos silêncios extraordinários em que lhe parecia que a vida parara. Enquanto os olhos do retrato da mãe de Jorge, negros na face amarela, lhe estendiam da parede o seu olhar fixo de pintura. Mas Juliana entrou com um tabuleiro de roupa passada. Eram horas de se vestir. Que requinte esteve nessa manhã! Perfumou a água com um cheiro de lubã. Escolheu a camisinha que tinha melhor rendas e suspirava por ser rica. Queria as bretanhas e as holandas mais caras, as mobílias mais aparatosas. Grossas joias inglesas, um cupê forrado de cetim. Porque nos temperamentos sensíveis, as alegrias do coração tendem a completar-se com as sensualidades do luxo. O primeiro erro que se instala numa alma, até aí defendida, facilita logo aos outros entradas tortuosas. Assim, um ladrão que se introduz numa casa vai abrindo subtilmente as portas à sua quadrilha esfomeada. Subiu para o almoço muito fresca, com o cabelo em duas tranças, um roupão branco. Juliana precipitou-se logo a fechar as janelas, porque apesar de não estar calor, as portadas cerradas sempre davam mais frescura. E vendo que lhe esquecera o lenço, correu a buscar-lhe um, que perfumou com água de colónia. Servia-a com ternura, viu-a comer muitos figos. Não lhe vão fazer mal, minha senhora, exclamou quase lacrimosamente. Andava em redor dela com um sorriso servil, sem ruído, ou de fronte da mesa, com os braços cruzados, parecia admirá-la com orgulho. Como um ser precioso e querido, todo seu, a sua ama. O seu olhar esbugalhado apossava-se dela. E dizia consigo, grande cabra, grande bêbada. Luísa, depois do almoço, veio para o quarto estender-se na causuce com o seu diário de notícias, mas não podia ler. As recordações da véspera redemoinhavam-lhe na alma a cada momento, como as folhas que um vento de outono levanta aos passos de um chão tranquilo. Certas palavras dele, certos ímpetos, toda a sua maneira de amar. E ficava imóvel, o olhar afogado num fluido, sentindo aquelas reminiscências vibrarem-lhe muito tempo, docemente, nos nervos da memória. Todavia, a lembrança de Jorge não a deixava. Tivera sempre no espírito desde a véspera. Não a assustava nem a torturava, estava ali, imóvel mas presente, sem lhe fazer medo, nem lhe trazer remorso. Era como se ele tivesse morrido, ou estivesse tão longe que não pudesse voltar, ou a tivesse abandonado. Ela mesmo se espantava de se sentir tão tranquila. E, todavia, impacientava a ter constantemente aquela ideia no espírito, impassível, como uma obstinação espectral. Punha-se instintivamente a acumular as justificações. Não fora culpa sua, não abrir os braços a Basílio voluntariamente. Tinha sido uma fatalidade. Fora o calor da hora, o crepúsculo, uma pontinha de vinho, talvez. Estava doida, de certo, e repetia consigo as atenuações tradicionais. Não era a primeira que enganara o seu marido, e muitas eram apenas por vício, ela fora por paixão. Quantas mulheres viviam num amor ilegítimo e eram ilustres, admiradas. Rainhas mesmo tinham amantes, e ele amava-a tanto. Seria tão fiel, tão discreto? As suas palavras eram tão cativantes, os seus beijos tão estonteadores. E, enfim, que lhe havia de fazer agora? Já agora? E resolveu ir responder-lhe. Foi ao escritório. Logo ao entrar, o seu olhar deu com a fotografia de Jorge, a cabeça de tamanho natural, no seu caixilho envernizado de preto. Uma comoção comprimiu-lhe o coração. Ficou como tolhida, como uma pessoa encalmada de ter corrido que entra na frieza de um subterrâneo. e examinava o seu cabelo frisado, a barba negra, a gravata de pontas, as duas espadas encruzadas que reluziam por cima. Se ele soubesse, matava-a. Fez-se muito pálida. Olhava vagamente em redor o casaco de veludo de trabalho dependurado num prego, a manta em que ele embrulhava os pés dobrada a um lado, as grandes folhas de papel de desenho na outra mesa ao fundo, e o potezinho do tabaco e a caixa das pistolas. Matava-a, de certo. Aquele quarto estava tão penetrado da personalidade de Jorge que lhe parecia que ele ia voltar, entrar daí a bocado. Se ele viesse de repente... Havia 3 dias que não recebia carta, e quando ela estivesse ali, a escrever ao seu amante, num momento, o outro podia aparecer e apanhá-la. Mas eram tolices, pensou. O vapor do barreiro só chegava às 5 horas. E depois ele dizia na última carta que ainda se demorava 1 mês, talvez mais. Sentou-se, escolheu uma folha de papel, começou a escrever na sua letra um pouco gorda. Meu adorado Basílio! Mas um terror importuno tolhia. Sentia como um palpite de que ele vinha e ia entrar. Era melhor não se pôr a escrever, talvez. Ergueu-se, foi à sala devagar, sentou-se no divã. E, como se o contacto daquele largo sofá e o ardor das recordações que ele trazia da véspera lhe tivessem dado a coragem das ações amorosas e culpadas, voltou, muito decidido, ao escritório. Escreveu rapidamente. Não imaginas com que alegria recebi esta manhã a tua carta. A pena velha escrevia mal, molhou-a mais e, ao sacudi-la, como lhe tremia um pouco a mão, um borrão negro caiu no papel. Ficou toda contrariada. Pareceu-lhe aquilo um mau agouro. Hesitou um momento e, coçando a cabeça, com os cotovelos sobre a mesa, sentia Juliana varrer fora o patamar, cantarolando a carta adorada. Enfim, impaciente, rasgou a folha muitas vezes em pedacinhos miúdos e atirou-os para um caixão de pau envernizado com 2 argolas de metal que estava ao canto, junto à mesa, onde Jorge deitava os rascunhos velhos e os papéis inúteis. Chamavam-lhe o sarcófago. Juliana, de certo, descuidara-se de o esvaziar no lixo, porque transbordava de papelada. Escolheu outra folha, recomeçou. Meu adorado Basílio, não imaginas como fiquei quando recebi a tua carta esta manhã ao acordar. Cobria de beijos. Mas o reposteiro franziu-se numa prega mole e a voz de Juliana disse discretamente: está ali a costureira, minha senhora. Luísa, sobressaltada, tinha tapado a folha de papel com a mão. Que espera! E continuou. Que tristeza que fosse a carta e não fosses tu que ali estivesses. Estou pasmada de mim mesma. Como em tão pouco tempo te apossastes do meu coração. Mas a verdade é que nunca deixei de te amar. Não me julgues por isto, Viana, nem penses mal de mim, porque eu desejo a tua estima, mas é que nunca deixei de te amar. E ao tornar a ver-te, depois daquela estúpida viagem para tão longe, não fui superior ao sentimento que me impelia para ti, meu adorado Basílio. Era mais forte que eu, meu Basílio. Ontem, quando aquela maldita criada me veio dizer que tu te vinhas despedir, Basílio, fiquei como morta. Mas quando vi que não, nem eu sei, adorei-te. E se tu me tivesses pedido a vida, dava-te, porque te amo, que eu mesma me estranho. Mas para que foi aquela mentira? E para que viestes tu? Mal, tinha vontade de te dizer adeus para sempre, mas não posso, meu adorado Basílio. É superior a mim. Sempre te amei. E agora que sou tua, que te pertenço, corpo e alma, parece-me que te amo mais, se é possível. Onde está ela? Onde está ela? Disse uma voz na sala. Luísa ergueu-se com um salto, lívida. Era Jorge. Amarrotou convulsivamente a carta. Quis escondê-la no bolso. O roupão não tinha bolso. E desvairada, sem reflexão, arremessou-a para o sarcófago. Ficou de pé, esperando, as 2 mãos apoiadas à mesa, a vida suspensa. O reposteiro ergueu-se e reconheceu logo o chapéu de veludo azul de Dona Felicidade. Aqui metida, sua brejeira! Que estavas tu aqui a fazer? Que tens, filha? Estás com Macau? Luísa deixou-se cair no foteio. Branca e fria, disse com um sorriso cansado. Estava a escrever. Deu-me uma tontura. Ai, tonturas, eu, acudiu logo Dona Felicidade. É uma desgraça, a cada momento, agarrar-me aos móveis. Até tenho medo de andar só. Falta de purgas. Vamos para o quarto, disse logo Luísa. Estamos melhor no quarto. Ao erguer-se, as pernas tremiam-lhe. Atravessaram a sala. Juliana começava a arrumar. Luísa, ao passar, viu na pedra da console, debaixo do espelho oval, uma pouca de cinza. Era da véspera do charuto dele. Sacudiu-a e, ao erguer os olhos, ficou pasmada de se ver tão pálida. A costureira, vestida de preto, com um chapéu de fitas roxas, esperava sentada à beira da causuce, com um olhar infeliz e o seu embrulho nos joelhos. Vinha provar o corpete de um vestido composto. Assentou, pregou, alinhavou, falando baixo, com uma humildade triste e uma tossinha seca. E apenas ela saiu, leve, com o seu andar de sombra, o chal tinto muito cingido às omoplatas magras, Dona Felicidade começou logo a falar dele, do conselheiro. Tinha-o encontrado no moinho de vento. Pois, senhores, nem lhe viera falar. Fizera-lhe uma cortesia, muito seca, por demais, e tic-tic por ali afora, que se diria que ia fugido. Que te parece? Ai, aquelas indiferenças matavam-na. E não as compreendia. Não, realmente não as compreendia. Porque, enfim, exclamava, eu bem me conheço. Não sou uma criança, mas também não sou nenhum caco, pois não é verdade? Certamente, disse Luísa distraída. Lembrava-lhe a carta. Olha que aqui onde me vês, com os meus 40, decotada, ainda valho. O que são ombros e colo é do melhor. Luísa ergueu-se, mas Dona Felicidade repetiu. Do melhor, tomaram-no muitas novas. Creio bem, concordou Luísa, sorrindo vagamente. E ele também não é nenhum rapazinho novo. Não. Mas muito bem conservado. E os olhos luziam-lhe. Para fazer ainda uma mulher muito feliz. Muito. Um homem de apetecer, suspirou Dona Felicidade. E Luísa então. Tu esperas um instantinho. Vou lá dentro e volto já. Vai, filha, vai. Luísa correu ao escritório, direito ao sarcófago. Estava vazio. E a carta dela, santo Deus? Chamou logo Juliana, aterrada. Você despejou o caixão dos papéis? Despejei sim, minha senhora, respondeu muito tranquilamente. E com interesse. Porquê? Perdeu-se algum papel? Luísa fazia-se pálida. Foi um papel que eu atirei para o caixão. Onde o despejou você? No barril do lixo, como é costume, minha senhora. Imaginei que nada servia. Ah, deixe ver. Subiu rapidamente à cozinha. Juliana atrás ia dizendo. Ora esta, pois ainda não há 5 minutos. O caixão estava mais cheio. Andei a dar uma arrumadela no escritório. Valha-me Deus, se a senhora tem dito. Mas o barril do lixo estava vazio. Joana tinha ido despejar abaixo naquele instantinho. E vendo a inquietação de Luísa. Porquê? Perdeu-se alguma coisa? Um papel, disse Luísa, que olhava em redor pelo chão muito branca. E liam uns poucos de papéis, minha senhora, disse a rapariga. E eu deitei tudo ao despejo. Podia ter ficado algum caído por fora, senhora Joana, lembrou timidamente Juliana. Vá ver, Joana, acudiu Luísa com uma esperança. Juliana parecia aflita. Jesus, senhora, eu podia lá adivinhar. Mas para que não disse a senhora? Bem, bem, a culpa não é sua, mulher. Credo, que até se me está a embrulhar o estômago. E é coisa de importância, minha senhora? Não, é uma conta. Valha-me Deus. Joana voltou, sacudindo um papel enxovalhado. Luísa agarrou, leu. O diâmetro do primeiro poço de exploração? Não, não é isto, exclamou toda contrariada. Então foi para baixo, para o cano, minha senhora. Não está mais nada. Viu bem? Esquadrinhei tudo. E Juliana continuava desolada. Antes queria perder destes tons. Uma assim, eu, minha senhora, podia lá adivinhar. Bem, bem, murmurou Luísa descendo. Mas estava assustada. Sentia mesmo uma suspeita indefinida. Lembrou-lhe o bilhete que escrevera na véspera a Basílio e que metera, todo amarrotado, no bolso do vestido. Entrou no quarto agitada. Dona Felicidade tirara o chapéu, acomodara-se na causuce. Tu desculpas, hein? Fez Luísa. Anda, filha, anda. Que é? Perdi uma conta, respondeu. Foi ao guarda-vestidos. Achou logo o bilhete na algibeira. Aquilo serenou-a. A carta tinha ido para o lixo, de certo. Mas que imprudência! Bem, acabou-se, disse, sentando-se resignada. E Dona Felicidade, imediatamente, baixando a voz muito confidencialmente. Ora, eu vinha falar-te numa coisa, mas vê lá, olha que é segredo. Luísa ficou logo sobressaltada. Tu sabes, continuou Dona Felicidade, devagar, com pausas, que a minha criada, a Josefa, está para casar com o galego. O homem é de Alpede Tui e diz que na terra dele há uma mulher que tem uma virtude para fazer casamentos que é uma coisa milagrosa. Diz que é o mais que há. Em deitando a sorte a um homem, o homem entra-lhe uma tal paixão que se arranja logo o casamento e é a maior felicidade. Luísa, tranquilizada, sorriu. Escuta, acudiu Dona Felicidade, não te ponhas já com as tuas coisas. No seu tom grave havia um respeito supersticioso. Diz que tem feito milagres, homens que tinham desamparado raparigas, outros que não faziam caso delas, maridos que tinham amigas, enfim, toda a sorte de ingratidão. Em a mulher deitando o encanto, os homens começaram a esmorecer, a arrepender-se, a apaixonar-se e estão pelo beiço. A rapariga contou-me isto, eu lembrei-me logo. De deitar uma sorte ao conselheiro, exclamou Luísa. Que te parece? Luísa deu uma risada sonora, mas Dona Felicidade quase se escandalizou. Contou outros casos, um fidalgo que desonrara uma lavadeira, um homem que abandonou a mulher e os filhos, fugira com uma bêbada. Em todos, a sorte operara de um modo fulminante, produzindo um amor súbito e fogoso pela pessoa desprezada. Apareciam logo rendidos, se estavam perto. Se estavam longe, voltavam, ávidos, a pé, a cavalo, na mala posta, apressando-se, ardendo. E entregavam-se mansos e humildes como escravos acorrentados. Mas o galego, continuava ela muito excitada, diz que para ir à terra falar à mulher, levar o retrato do conselheiro, é necessário o retrato dele, o meu, é necessário o meu, ir falar, voltar, quer 7 moedas. Oh, Dona Felicidade, fez Luísa repreensivamente. Não me digas, não me venhas com as tuas, olha que eu sei de casos. E erguendo-se. Mas são 7 moedas, 7 moedas, exclamou arregalando os olhos. Juliana apareceu à porta e muito baixinho com um sorriso. A senhora faz favor? Chamou-a para o corredor em segredo. Esta carta que vem do hotel. Luísa fez-se escarlate. Credo, mulher, não é necessário fazer mistérios. Mas não entrou no quarto, abriu-a logo no corredor. Era a lápis, escrita à pressa. Meu amor, dizia Basílio, por um feliz acaso, descobri o que precisávamos. Um ninho discreto para nos vermos. E indicava a rua, o número, os sinais, o caminho mais perto. Quando vens, meu amor? Venha amanhã. Batizei a casa com o nome de Paraíso. Para mim, minha adorada, é com efeito o paraíso. Eu espero-te lá desde o meio-dia, logo que te aviste, desço. Aquela precipitação amorosa em arranjar o ninho, provando uma paixão impaciente, toda ocupada dela, produziu-lhe uma dilatação doce do orgulho. Ao mesmo tempo que aquele paraíso secreto, como num romance, lhe dava a esperança de felicidades excepcionais e todas as suas inquietações, os sustos da carta perdida se dissiparam de repente sob uma sensação cálida, como flocos de névoa sob o sol que se levanta. Voltou ao quarto com ar risonho. Que te parece, hein? Perguntou logo Dona Felicidade, a quem a sua ideia ocupava tiranicamente. O quê? Achas que manda o homem a tui? Luísa encolheu os ombros. Veio-lhe um tédio de tais enredos de bruxaria, misturados a amores caturras. Na vaidade da sua intriga romântica, achava repugnante aquele sentimentalismo senil. Tolices, disse com muito desdém. Oh, filha, não me digas, não me digas, acudiu desolada Dona Felicidade. Bem, então manda, manda, fez Luísa já impaciente. Mas são 7 moedas, exclamou Dona Felicidade quase chorosa. Luísa pôs-se a rir. Por um marido? Acho barato. E se a sorte falha? Então é caro. Dona Felicidade deu um grande ai. Estava muito infeliz. Naquela hesitação entre os impulsos da concupiscência e as prudências da economia. Luísa teve pena dela e tirando um vestido do guarda-roupa. Deixa lá, filha. Não hão de ser necessárias bruxarias. Dona Felicidade ergueu os olhos ao céu. Vais sair? Perguntou melancolicamente. Não. Dona Felicidade propôs-lhe então que viesse com ela à Encarnação. Visitavam a Silveira, coitada, que tinha um furúnculo. E viam a armação da igreja para a festa. Estreava-se o frontal novo, um primor. E estou também com vontade de rezar uma estaçãozinha para aliviar cá por dentro, ajuntou suspirando. Luísa aceitou. Apetecia-lhe ir ver altares alumiados, ouvir o ciciar de rezas no coro, como se os requintes devotos dissessem bem com as suas disposições sentimentais. Começou a vestir-se depressa. Como tu estás gorda, filha! Exclamou Dona Felicidade admirada, vendo dos ombros o colo. Luísa, diante do espelho, olhava-se, sorria com o seu sorriso quente, contente das suas linhas, acariciando devagarinho, voluptuosamente, a pele branca e fina. Redondinha! Disse namorando-se. Redondinha! Vais-te a fazer uma bola! E acrescentou tristemente. Também, com a tua vida, um marido como o teu, regaladinha, sem filhos, sem cuidados. Vamos lá, minha rica, disse Luísa, que as tristezas não te têm feito emagrecer. Pois sim, mas... E parecia desolada, como curvada sob as suas próprias ruínas. Cá por dentro é uma desgraça, estômago, fígado. Se a mulher de tu e faz um milagre, põe tudo isso como novo. Dona Felicidade sorriu com uma dúvida desconsolada. Sabes que tenho um chapéu lindo? Exclamou de repente Luísa. Não viste? Lindo! Foi logo buscá-lo ao guarda-vestidos. Era de palha fina, guarnecido de miosótis. Que te parece? É um primor. Luísa mirava-o, dando pancadinhas com as pontas dos dedos nas florzinhas azuis. Dá frescura, fez Dona Felicidade. Não é verdade? Pô-lo com muito cuidado, toda séria. Ficava-lhe bem. Basílio, se a visse, havia de gostar, pensou. Mas era bem possível que o encontrassem. Veio-lhe sem motivo uma felicidade exuberante. Achava tão delicioso viver, sair, ir à Encarnação, pensar no seu amante. E toda no ar, procurava pelo quarto as chavezinhas do tocador. Onde tinha deixado as chaves? Na sala de jantar, talvez, ia ver. Saiu correndo, tontinha, cantarolando. Amici, la notte è bella, la la la la la. Quase topou com Juliana, que varria o corredor. Não deixe de engomar a saia bordada para amanhã, Juliana. Sim, minha senhora, está em goma. E seguindo-a com um olhar feroz. Canta, piorrinha, canta, cabrazinha, canta, bebadazinha. E ela mesma, tomada subitamente de um jubilo agudo, atirou vassouradas rápidas, soltando na sua voz rachada. Além da manhã, termina a campanha, por aqui se diz, se tal for verdade, se não for patranha, e com um espremido enfático. Serei bem feliz. Fim da secção 7.